gamba wow follow. Ebo e mocho griote. A luta continua. Yo, acordamos na tempestade de mar cinzento, remando fortemente contra a chuva e o vento. Artilheiro, primeiro pregoeiro, estou vivo. Primeiro verdadeiro, certeiro como Ivo. Subversivo, mas mantendo a disciplina, aspirando o veneno dessa vida assassina, que mata-nos aos poucos, torna-nos mais loucos. Suborno o amor, mas mantemos o foco. Quem formar e firmar, quem precisa amar, acalmar, reanimar quem paralisa. A luta continua, mas a glória não é espreita. A luta está na rua e a vitória é estreita. A luta continua, manter-se firme é preciso. A escuta não recua, não mete fim no sorriso. A luta continua, continuar é o intuito. Yeah, é claro, tua com o sabor do infinito. Sete notas, sete notas. Ainda brota a mente aposta. Vamos continuar a lutar. Ainda estamos cá. Sem motivos para avançar. Ainda estamos cá. Há quantos anos nos apoiamos e lutamos juntos? Há quantos anos caímos e levantamos juntos? Há quantos anos olhamos e choramos os mortos? Há quantos anos esperamos chegar a algum porto? Cada dia é um passo para a esperança. Cada poesia é um laço para a segurança. Cada lufada de ar que respiro é crucial. Cada suspiro dá-me uma esperança surreal. Cada punho cerrado é esperança também. Quem morre leva sua esperança além. Se a moral é mostrada pela força, sinceramente, não é moral, é totalitarismo realmente. A moral se impõe pelo caráter e dignidade pessoal. A resposta terá obediência e respeito pontual. O preço pela paz sempre foi bastante alto. Esta prece só me faz pôr mais cedo os pés no asfalto. Sete notas, sete notas. Derrotas a bruxa. Ainda brota a mente aposta. Sim, ainda estamos cá. Faltam motivos para a música.